my father. Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo. Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo. Solta DJ o beatzinho de bandido. Solta DJ o beatzinho de bandido. Lá vai fogo! DJ Harlison, o único. Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo. Ela desce, ela sobe, ela vai no chão sorrindo. Solta DJ o beatzinho de bandido. Solta DJ o beatzinho de bandido.